A gente está 1910, taxi via Juliet, gate 11. Poderia fazer o contato para o voo 9465 bom dia, informação Delta confere, aguarde um minuto para a cópia Porto Alegre. Obrigado, bom dia, aguardando, boa noite. O Alfa, Quebec, Quebec, prossiga. Gente do giro de manutenção, reporte no corte, o Alfa, Quebec, Quebec. Gol 18, 11, cópia. Autorizado Salvador Serra Bravo Papa Alfa, nível 340, via rota Upezulu 21 até Serra Charlie Bravo, após conforme rota do plano do voo. Decola da pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor 1, Elefa, após Elefa, Nitibo, para interceptar o Pesolu 21. Controle Salvador 120-8, transponder 5121. Autorizado, Nitibo 340, via primeira aerovia Upper Zulu 21, Terra Charlie Bravo, rápido plano, destino Porto Alegre, para o voo 189. Decola da pista no zero com curva direita, no perfil Arbor 1. Após voo Elefa, voa Nitibo, com transponder 5121, controle Salvador 208, voo 189. Gol 1-8-1-1, no cotejamento correto, portão 07, chame pronto. 7, chamará quando pronto, gol 1-8-1-1, obrigado. O 561, portão 01, autorizado, time taxa. estacionamento, posição 7, gol no 8-1-1. Autorizado, chame táxi, gol no 8-1-1. Vai chamar para o táxi, gol no 8-1-1. Com o número automotivo 3 anos 40, alternado Campinas. Gol no 561, autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1918, décima 95, o ajuste 10 no 3, tem um bom voo. Direita Índia, 295, o ajuste 10 no 3, ponto de ponto baixo. Para o táxi gol 1819, temos 154 a bordo, 5 horas e 3 minutos de autonomia, alternando Foz do Iguaçu, gol no 819. Para o Salvador, bom dia, bom dia, 11, bom dia, 9, 11. Bono 561 autorizado, alinhar e decolar a pista no 0, vento 090 graus, 079. Para decolar a pista no 0, 090 graus. boa noite. Melhor, bom dia, boa noite, irmão. Luna 561 no decolado ao 08, controle 120, décima 8. 208, Luna 561. Luna 811, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, Luna 811. Pistão do 23000, pistão de ciúme. Cinco, meia, um, contato radar decolagem, subo para o 360, via César Dael. 360, via Dael, no 5-1. Tá mandando uma boa noite, 8, o gol 1, 9, né? Gol no 1, 61, no... Bom dia, Salvador Guarulhos, no 360, formação em curso é a Delta, pronto, cópia. Alternativa, você tem mais a Delta, no Gate 2, no 6, quanto? Gol no 161, autorizado Guarulhos, nível 360, via rota antes do gol no 0, Taubaté. Decola da pistão no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Motiva. Frequência do controle 120, decimal 8, transponder 5130. G360 conforme, superior azul 10, Taubaté, decola da 10, primeira direita da El Leda Motiva. Controle de Salvador 208, 5130 no transponder, 5130 no transponder, o nome é 11. Correto, 5130, o nível 360, chame pronto no portão 02, gol no 161. Semana, muito obrigado. Boa noite no 1, decolado 10, controle 120, decimal 8. 208, gol no 8 no 1, muito grato, bom dia. Salvador, bom dia, gol no 8 no 1, decola a Bono Alefa, né? Gol no 8 no 1, contato radar decolagem, subo para o 340, via Arbo 1. Via Arbo 1 para o 340, 8 no 1, obrigado. Gente, Alfa, Kilo, Kilo, bom dia. Graças a Deus. Ou 1561 no voo direto, o TG. Direto, o TG, o 1561 no desconsidere, aguarde a edição. Desconsidero no 561. 1561 prossegue na saída da EL. Voo 1811, voo direto, o TG. Poderia coordenar com o centro a bomba 51 no quadro direto, força de bomba? Bomba 51 está passando nível no 60, chama Recife na frequência 125.1 e solicite diretamente ao centro. Recife, bom, obrigado. Salva Nuro, bom dia. TAM 3601 no Quad Delta. Já tem nossa autorização para Congonhas? TAM 3601, bom dia. São Paulo, Congonhas 360, pronto, cópia. Afirmativo. TAM 3601 está autorizado, Salvador, para São Paulo, Congonhas, no nível 360. Via rota do plano Apesulu 1-0, Bubá, via Apesulu 1-6, Posmo, após conforme rota do plano. Decola da 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5133, botão 3601. Está autorizado para Congonhas, nível 360, conforme rota. Aperazulo 10, Bubás e Aperazulo 16, Cosmo, segue conforme. Decola da 1-0 com curva direita, saída da El, Leda, Módima. Controle 1208, transponder 5133, TAM 3601. Cotejamento correto, portão 62, estime pronto, TAM 3601. Giro, vou chamar aí pronto, 3601. Salvador, Wendy, Argentina, 1-9-1-1. Argentina, 1-9-1-1, standing by your AC clear. Okay, standing by, information Delta, 10-1-1. Salvador, bom dia, eu vou 1-1-1-1. Tá escuta, 1-1-1-1. Posição 2, autorização para pushback acionamento. Gol 1-1-1, autorizado pushback acionar, chame táxi. Chamar para táxi, gol 1-1-1. Zero, boa noite, bom dia. Control Salvador, é o Mike aqui por dentro? Para qual? É o Mike X-Ray Delta, aqui no pátio 3. Solicito autorização de reboque para o gate 7 no pátio 1. Tio Mike X-Ray Delta, autorizado a iniciar o reboque, reporte para ingresso no pátio 1. Ok, passar para ingresso no pátio 1, Mike X-Ray Delta. Gol 1161, autorizado táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10 no 3, tenha um bom voo. Ok, 118.95, no ponto de espera, obrigado, cara, bom dia. Kino 1911, ready to copy. Afirmativo. Kino 1911, clear to Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 360, via your flight plan route, departure from runway 10, after departure turn right. Dael departure, Delta Alpha Echo Lima departure, then Leda position, Lima Echo Delta Alpha, and after fly Sierra Golf Romeo, reaching airway upper November 857, and after according your flight plan route. Salvador departure frequency 120.8 and squawk 5132, Argentina 1911. Okay, we are here to Sierra Alpha Echo Zulu, Estacia 360, flight level, via flight plan route. Departure from runway 10, after departure set right, Dael, Delta Alpha Echo Lima, then Lima Echo Delta Alpha, and then Sierra Golf Romeo, upper November 857, after takeoff 120.8, squawk 5132. Argentina 1911, the readback is correct, come back ready for pushback and start. Okay, I'll call you back for a quick question, sir. Solo Salvador, Azul, Alfa, Juliette. Azul Alfa e Yankee Juliette. Azul Alfa e Yankee Juliette, pede autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, gate número 1. Gente, aguarde para iniciar o reboque, o Alfa e Yankee Juliette. Ok, aguardando para iniciar o reboque. Bruno 61, decolados 26, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Aguardar. Rota 3601 na escuta do solo? 3601 na escuta. Seria estimado para início do push? Aproximadamente uns 5 minutos. Cliente, chame pronto. Sim, pronto. 3601. Otama X-Ray Delta autorizado para seguir até o portão 07, reporte ao término. Ok, autorizado para seguir até o portão 07, Nike X-Ray Delta, reporte ao término. O Azul Alfa Yankee Juliette na escuta? Alfa Yankee Juliette na escuta. Autorizado inicial reboque, reporte para ingresso no pátio 1. Ok, autorizado reboque, reportar ingresso no pátio 1. Salvador, Zan 3601 para puxa acionamento. Cliente Zan 3601, aguarde um minuto para puxa. Cliente Zan 3601. Da companhia passando agora a retaguarda, tendo rebocado para o portão 07 à sua esquerda. Após o mesmo liberado, autorizado, iniciando meia dúzia, chame táxi. Cliente, então após a passagem da aeronave, autorizado, vai reportar para o táxi 3601. Solo Salvador, Azul Alfa e Yankee Juliet, está pronto para ingresso ao pátio principal. Livre ingresso até o portão 1. Autorizado ingresso até o portão 1, chame o término. O Alfa, Zulu e Uniforme. Pois é, Alfa e Yankee Juliet. Confirmando, Alfa e Yankee Juliet autorizado até o gate 1. Lanterna 128.35. 51-2835, obrigado, tá? Bom dia. Sérgio Julizar, eu tenho um tráfego prestes a iniciar o push e daqui a 2 minutinhos pedir o táxi. Alfa Yankee Juliet, escutou? Negativo, Alfa Yankee Juliet, escuta, consiga. Alfa Yankee Juliet, condições de agilizar até o portão 1, eu tenho um tráfego que pediu push, daqui a pouquinho está pedindo táxi. Alfa Yankee Juliet, é o solo Salvador. Positivo, mantendo posição aqui na entrada do pátio. Guardando o pushback do dano. Muito bem, então Alfa e Juliet não tem condições de agilizar até o portão 1, não é isso? Negativo, não temos condições. Tá ok. Então mantenha-se no pátio 3, aguardando para instruções o Alfa e Juliet. Salvador, Mike X-Ray Delta, conclui o reporte aqui no gate 07. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, Mike X-Ray Delta, obrigado, bom dia. Não copiei, poderia repetir? Salvador, está 3601 com 159 a bordo, 3:48, alterna Galeão, pronto para o táxi. Obrigado, 3601, táxi aprovado via pátio principal em Índia até o ponto de espera da pista no zero, QNH padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 118, decimal 95, da 3601, tem um bom voo. Gente, então pátio principal via Índia, ajustado padrão, 3895, muito obrigado, bom trabalho, 3601. Paulo, bom dia, é a Bianca Oscar November Lima. A Bianca Oscar November Lima, bom dia para você. Lima para reboque do pátio 3 para pátio 1 no posição 3. Oscar November Lima, aguarde o início para aguarde o momento para início do reboque. Alfa Yankee Juliet, observando o Airbus da TAM, tem autorizado o reboque e ingresso no pátio principal até o portão 1, mantendo escuta constante, chame o término Alfa Yankee Juliet. Ok, Alfa Yankee Juliet autorizado até o gate 1. Salvador, bom dia, na 3601, pronto no posto zero da 10. Sou 3601, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 099. Sente livre, alinhar e decolar, está 3601. Chama para ingresso para o pátio principal, Oscar November Lima. Oscar November Lima, o chamará para ingresso do pátio principal. Ground Argentina 19011, position 11, ready to push wagon start. Clear to push and start, call me ready for taxi Argentina 19011. Okay, push wagon start, I'll call you back ready to start. A 3601, decolar 242, controle 120, decimal 8. São 3601 na escuta. 3601 na escuta da Torre Salvador. Meia-zero-um, decolar 242, controle 120, décima 8. Solo Salvador, Alfa e Juliette, análise do rebote na ponte 1, obrigado, bom dia. Eu quero, Juliette, obrigado, bom dia. Argentino 911, you're clear taxi via main apron and taxiway India to holding point for runway 10, QNH 1013. At holding point for runway 10, contact tower frequency 118.95, Argentino 911. Have a good flight, sir. Argentino 1911, clear taxi via apron, India to holding point runway 10, holding point tower 118.95, thank you. Oscar November Lima, na retaguarda do Argentina, agora na sua frente, o Borg da Argentina, o senhor ingressa no pátio principal, chama o término portão 03, Oscar November Lima. Oscar November Lima chamará o término do reboque. Argentina 1911, good evening, Remy, calling for runway 10. Argentina 1911, clear the line up and take off runway 10, wind 090 degrees, 08 knots. Clear line up and take off runway 10, Argentina 1911. Passa 150, chame Recife, frequência 1251, Nova Terra 128, 135. Obrigado, bom dia, 3601.